fou. Bobé, momé, ma fou. Dizem que há remédio pra neurose, mas a abusada acaba com os neurônios. E com o tempo se passa e se esquece até de você. Tudo bem, bem, é o que vem então, é da natureza. Mas não subestime então quem a criou. Não, não, não, não, eu não brinco, não brinco, não brinco no que eu falo então. O quê? E daí, como é que é? Fogo na bomba. O seu nome popular, cannabis, ha, a erva eu vou fumar. Eu não preciso nem dizer o seu nome popular, cannabis, ha, a erva eu vou fumar. Então vem do haxixe ou do canhamo, nome originário árabe, que significa erva seca, erva seca, erva seca. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Fogo na bomba. Bebida, química, nada disso ameniza. Prefiro ficar na brisa, sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. Um, dois, sem marcar. Rapaziada, firmeza, queima o seu e fica pampa. Sem arma, sem drogas, pra começar. Um rolê pela quebrada, pra clarear. 50 PMs nas ruas, prontos para embaçar. É, um gambé forgado, pode complicar. Ele forjar um 12, lhe fazer assinar. Mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. Um 16 no distrito, distrito. E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Não paga, não paga comédia pra você. Otários fardados que vão se foder. Se liga, não acha já bola, já bola. Se liga porque otário na nossa banca não cola. Que fique ligeiro. Nessa porra nós somos sempre suspeitos. Com certeza eles vão enquadrar. Pelo falso papelote eles vão te matar. A polícia só existe para nos atormentar. Com a Kika com certeza eles vão se matar. Uma bomba, duas bombas. Bomba não pega nada. Homens canos, todos eles de mente amenizadas. DRR na periferia se tem muito respeito. E na hora do enquadro é só o cheiro, é só o cheiro, é só o cheiro. Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio, de menos crime. Não deixa a goela, malandro que é malandro. Sempre segue o ritmo da fã, tem flagrante. Não, não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio, de menos crime. Não deixa a goela, malandro que é malandro. Sempre segue o ritmo da favela. Pode vir parar, pode vir revistar. O flagrante já foi pra mente só pra amenizar. Os puta farda explodiram a cabeça de raiva. Enfiaram a mão no meu bolso e no meu saco e não achavam nada. Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada. Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio, de menos crime. Não deixa a goela, malandro que é malandro. Sempre segue o ritmo da favela. E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Thank you.